Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma emissão de domingo à tarde. Pois é, agora às 4 da tarde. É isso mesmo, já viu ali o anúncio no nosso site? A partir de agora, o domingo à tarde passa a ir para o ar às 4 da tarde e vou consigo até às 7, ou seja, agora são 3 horinhas de programa. Pois é, verdade. E atenção, porque estas não são as últimas novidades. Há mais e vão acontecer em maio, e nós estamos a preparar tudo para que a partir do dia 4 de maio você, ouvinte, tenha ainda mais motivos para ficar connosco, para ficar na nossa sintonia e sentir-se bem acompanhado. Vamos iniciar o programa de hoje com três musiquinhas. A primeira música é de Céline Dion. Vamos recordar um tema de 1981, chama-se La Voix du Bon Dieu. Uma canção cantada por uma menina que tinha na altura 12, 13 anos. Ela mesma, Céline Dion. Ela que nasceu no Quebec, Canadá, e entretanto depois participou com 19, 20 anos no Festival da Eurovisão, representando a Suíça. Uma cantiga também que bastante bonita, aliás, foi tão bonita que ganhou o Festival da Eurovisão desse mesmo ano. Portanto, enfim. Vamos depois ficar com a música de Irina Login, o tema Fotografia. É um daqueles temas que vale a pena ouvir. É russo, é verdade, a letra não é muito perceptível, mas é uma música muito bonita e que tem assim um bom ritmo para esta tarde. Vamos continuar depois nestas músicas, digamos assim, não cantam, pronto, enfim, não são cantadas em inglês. E vamos chegar então com Lena Valente e o tema Das Lied von Manuel. É uma canção alemã do final da década de 70, mesmo ali no finalzinho do ano de 1979. E é uma música então muito bonita que fez muito sucesso na Alemanha e que uns aninhos mais tarde, por acaso, encontrei, isto já em 2006. Hoje, que tenho a oportunidade, eu vou trazê-la à antena. Já não é a primeira vez que o faço, e se o ouvinte ainda não ouviu, fique atento, porque é de facto uma música muito bonita, é verdade. Mais uma vez, não é cantada em inglês, mas o que é que se importa? A música é universal, não é? E há música, há muita música cantada em inglês que musicalmente não nos diz precisamente nada. E há tantas músicas que, apesar de serem cantadas em outras línguas, nos dizem muito, não é? Eu falo por mim, porque estas três musiquinhas, La Voix du Bon Dieu de Céline Dion, Fotografia de Irina Login e Das Lied von Manuel de Lena Valente, são três temas que me dizem muito. Quanto mais não seja pela sonoridade que têm e pelo quanto pela música apenas, são capazes de me cativar e de fazer parar tudo aquilo que estou a fazer. Ora bem, sem mais delongas, vamos então abrir esta emissão. Deixe-me só dizer que é um prazer estar consigo. E se eu já o fazia no Luta da Paixão, vou também voltar a fazê-lo aqui, por um simples motivo de que recebemos hoje um e-mail, imagine de onde. Recebemos um e-mail do Estados Unidos da América, de um ouvinte que está sintonizado na antena web, diz-nos sempre que pode, que felizmente é uma grande parte do seu dia. Um abraço para este imigrante, aliás, para este lusodescendente, não é bem imigrante, mas é lusodescendente. Obrigado por estar sintonizado, obrigado por nos ouvir e obrigado por fazer da Antena Web a sua rádio de eleição. E então eu vou mandar um abraço para todos os imigrantes portugueses, para todos os lusodescendentes. Parece que o meu apelo de sexta-feira está a resultar. Então eu volto a fazê-lo. A todos os ouvintes, enfim, portugueses, não portugueses, mas sobretudo aos portugueses que não estão em Portugal, vá lá, escrevam-nos, digam-nos que estão aí, nós sabemos que estão, mas façam chegar até nós as vossas mensagens. Nós sabemos que temos ouvintes, felizmente, em muitas partes do mundo e cada vez mais, o que é um orgulho, mas nós queremos lê-lo, já que não podemos ouvir, não posso lançar o desafio para ligar aqui para o estúdio, porque esta emissão não é em direto, infelizmente, mas pode-nos escrever um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então deixar-nos uma mensagenzinha ali na caixa de mensagens que está à disposição no final, ou praticamente no final, de todas as páginas do nosso website. Se por acaso nos encontrou assim por mera coincidência e se ainda não está bem familiarizado com o site, então cá vai ele para que mais tarde se recorde como acessar a Antena Web. www.radioantenaweb.info. E o nosso e-mail é este, geral.radioantenaweb@gmail.com. Agora sim, sem mais delongas, Céline Dion, La Voix du Bon Dieu, Irina Login, Fotografia e Lena Valentich com Das Lied von Manuel. Les mots pour consoler, les mots pour l'amitié, ils sont encore plus beaux quand on peut les chanter. C'est un filtre magique, ce don de la musique, c'est comme un grand cadeau. Thank you. Quer que esteja, esteja com a Antena Web. Underneath Your Clothes é o próximo tema, é do álbum Laundry Service de Shakira, foi lançado em 2001 e foi este álbum que a catapultou para um sucesso internacional, aliás. Antes a cantora colombiana ficava pouco mais para lá dos países da América Latina, chegava assim à Espanha. Mas mesmo assim, eram nos países da América Latina que Shakira era mais conhecida. Hoje em dia é conhecida mundialmente, muito por culpa de Objection Tango, que foi talvez o tema que consolidou o seu, enfim, o seu sucesso, mas um dos temas que realmente a lançou foi Wherever, Whenever. O outro foi este que agora passamos a ouvir, este Underneath Your Clothes. Vamos ficar ainda depois com La Música Es, de Henrique Iglesias, de Eros Ramazzotti. Um tema muito bonito. E depois sim, de Henrique Iglesias, ficamos com Si Tu Te Vas. É um dos primeiros sucessos do filho de Julio Iglesias, que vamos também depois ouvir. Primeiro ouvimos o filho, depois ouvimos o pai com Ai Morena. São os quatro temas que agora se seguem nesta emissão de domingo à tarde. Emissão de domingo à tarde que vai para o ar às 4 horas, dia 4 de abril de 2010. É verdade, hoje é dia de Páscoa. Eu não me esqueci desse momento. Enfim, não vou incidir mais sobre ele do que aquilo já foi incidido. Mas teremos aqui esse espacinho, mas isso mais para a frente já vai então a perceber-se quando chegar à altura. Mas para já são então estas quatro musiquinhas neste dia 4 de abril de 2010. Um dia algo frio, pelo menos segundo os meus sensores temperaturiais, vou chamar-lhes assim, isto não existe, mas vocês percebem. Ou seja, pelo meu ponto de vista está frio, espero que o seu não, espero que esteja aí bem quentinho. Se porventura estiver-nos a ouvir no carro, se porventura estiver-nos a ouvir em casa, onde quer que esteja, mas é importante que se estiver no carro, conduza com prudência, já sabe, é algo que nós vamos sempre alertando, é esse o conselho que a Antena Web de quando em vez lhe vai trazendo, mesmo nos intervalos, lá vamos trazendo. Eu sei que a mensagem é um bocadinho agressiva, mas parece que há condutores que só assim é que aprendem, e às vezes nem isso. Mas enfim, vamos então continuar então nesta emissão. São estas quatro musiquinhas que agora se seguem. A primeira é então Underneath Your Clothes, de Shakira Isabel. Of God, don't get me wrong, 'cause this might sound to you a bit odd, but you own the place where all my thoughts go hiding, right under your clothes. It's where girl, honey.

va a tener un indio yumeca como Lorenzo Borrás. ¿Qué cultura va a tener? ¿Qué cultura va a tener? A mi mamá solamente pa' ofender, no la revienta mi mamá solamente pa' ofender, para que él también se ofenda, para que él también se ofenda, me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la vaina, me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la vaina, ay, more, no me llevo. Mais três músicas que nos levam até ao primeiro intervalo nesta emissão do domingo à tarde, e são três musiquinhas, são três baladas, uma que é aquela que abre esta voltinha 3-3, como eu costumo dizer, é uma música que em tempos se tornou quase impossível de ouvir. A música era muito bonita, só que passava tantas vezes nas rádios que, bom, a verdade é que já passou muito tempo, esta música já ficou, digamos que, esquecida e volta de novo a ser bonita. Eu quase que nem preciso de a apresentar, mas vou fazê-lo de todas as formas. A música chama-se If You're Not The One. If You're Not The One, é assim que se chama a música. Estava difícil. A música de Daniel Bedingfield, ele que, entretanto, anda assim um bocadinho desaparecido do mundo da música. Mas na altura então fez um sucesso estrondoso aqui em Portugal com este If You're Not The One. Quem também fez um grande sucesso foi Faith Hill com Daryl B., um tema que serviu de banda sonora para o filme Pearl Harbor e que hoje também recordamos aqui na Antena Web, passados que estão uns, talvez, 8 anos, 9, sobre esta música. Uma música fantástica. A que vai encerrar esta voltinha das 3 e que nos vai levar de encontro direto aos comerciais. É uma música de uma cantora que talvez já tenha ouvido falar, chama-se Isabel Pantoja, e tem um tema que se chama Me Quiero Confessar. É uma canção muito, mas muito bonita, gravada nos anos 90, nos inícios dos anos 90. Reeditada, assim é que está correto, reeditada em CD mais tarde, em 2003. Isto até parece que estou a ler, mas não. Estou mesmo a dizer-lhe assim, digamos, de alma e coração. Mas isto de vez em quando a máquina engrava, não é? E hoje não sei porquê está assim. Mas enfim. Mas como dizia, então esta música foi reeditada mais tarde, em 2003, mais precisamente, numa compilação fantástica que reúne os melhores e maiores êxitos da cantora venezuelana. O tema chama-se Me Quiero Confessar e é uma cantora fantástica, porque Isabel Pantoja canta com um sentimento tão grande que às vezes até parece que chora quando canta. Se não chora mesmo, pelo menos parece. Um dos temas em que isso se nota é o Buenos Dias Tristeza, mas isto para tristezas não quero. Vamos lá manter o ânimo mais alto possível. Domingo já é um dia depressivo o suficiente. Ainda andamos aqui a dar os bons dias à tristeza. Então isto ficava aqui uma tragédia. Mas não. Vamos só ouvir Me Quiero Confessar. É então essa musiquinha que vai fechar

E estou de volta. Pois é, disse-lhe que depois do intervalo voltaria eu, não era? Mas não, não foi bem assim. Quem voltou depois do intervalo foi Elsa Languini com o tema Quelque chose dans mon cœur. Sabe quantos aninhos tinha esta menina bonita em França? Na altura tinha 15 anos. Era no ano de 1888. Ela gravou este tema, chamado Quelque chose dans mon cœur. Fez parte também do seu primeiro álbum. É verdade, Elsa Languini, que ao que sabemos, está para lançar um novo álbum. E só digo uma coisa, eu espero nós termos a oportunidade de ter acesso a esse trabalho discográfico, mais um da francesa Elsa Languini, e também a oportunidade de trazer-lhe aqui à antena para que desfrute da evolução desta cantora e atriz, enfim, uma verdadeira artista em França. Vamos continuar em francês, pelo menos por mais uns minutos. Vamos ficar com a música de Pauline e Allô Le Monde, para ficarmos depois com Calogero e o tema Cedi. É uma canção muito bonita, e depois então tenho outra surpresa para si. Eu não lhe vou dizer o nome, não lhe vou dizer o nome da música, pelo simples facto de que quando a ouvir, eu tenho a certeza que a vai reconhecer de imediato. De todas formas, depois eu digo-lhe o nome da música, como é lógico, mas... enfim, são então estas três musiquinhas, só lhe dou uma pista, também é francesa. Não, eu até lhe posso dar outra. É antiga. Terá talvez, é da década de 70 ou 80 talvez, mas enfim, acho que é mais até para a década de 70. Mas, de todas formas, são então estas três musiquinhas que vão iniciar esta nossa emissão. Recordo, Pauline com Allô Le Monde, Calogero com Cedi e a tal surpresazinha que eu tenho para si depois destas duas músicas mais recentes e que andam a fazer sucesso em França. Vamos à música. É um prazer estar deste lado. Não tenha a mais pequena dúvida. Eu sinto-me muito feliz por este programa agora ser de 3 horas e por saber que você está sintonizado aqui na Antena Web e no programa Domingo à Tarde. Um forte abraço, até daqui a alguns minutinhos. Il paraît que les nouvelles ne sont pas si bonnes, que le moral descend et que les forces t'abandonnent. J'entends tous les gens parler de tes histoires, que l'avenir qui t'attend se joue sur le fil du rasoir. Qu'en est-il de l'amour, des larmes et de la peine, de la vie de tous les jours et de la paix sereine? Prends soin de toi, alors le monde ne te laisse pas aller.

c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, je ne crois pas que j'y retourne avec un jour. Oh Capri, oh c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Oh Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh Capri, oh c'est fini. Pois é, pois é, pois é. Esta musiquinha tão bonita chama-se Nous n'irons plus jamais. Que música tão bonita, mais tarde interpretada por Hervé Villard, ele que também foi um grande cantor francês dos anos 80, 90, mas esta é a versão original. E sinceramente, depois de ouvir esta musiquinha, isto não, enfim, nem estava assim propriamente previsto, mas depois de ouvir esta musiquinha, deu-me assim as saudades da música francesa. Sim, porque, bom, como o ouvinte, eu não sei se já não recordo o que é que escrevi na página. Bom, eu de vez em quando deixo aqui o meu cunho pessoal, não demasiado profundo, como é lógico, mas lá vou deixando as minhas, um bocadinho das minhas vivências. E então, eu já não sei se escrevi isto na página do site, mas o que é certo é que, referente à história, bom, nos anos 90 eu também ouvia muito destas músicas. Era os CDs que eu tinha, né? Era os CDs que se compravam na altura e que eu tinha. E então estas músicas também me dizem muito, apesar de já serem anteriores ao meu tempo, mas dizem muito. Eu conheço-as muito bem. E pronto, fica sempre aquela saudadezinha da infância, quanto mais não seja, aquela saudade da infância e da pré-adolescência. Então daí vamos ouvir Enana, um tema muito bonito. Depois vamos ficar com a voz de Françoise Hardy e o tema Tous les garçons et les filles de mon âge. Lembra-se desta música? É tão bonita. É de 1962, sabia? É mesmo, foi dos primeiros trabalhos desta, na altura pequenina, cantora, a música de Françoise Hardy e o tema Tous les garçons et les filles de mon âge. Depois vamos ficar com a voz de Marie e o tema Viens. É um tema tão bonito este. E depois vou-lhe apresentar um outro tema que me toca bastante. Eu nem sei bem como é que lhe hei de descrever o quanto me transmite este tema. Chama-se Profissão Artista. Profissão Artista. É uma canção que descreve bem a vida de um artista atarefado, que não come horas, que cansado tem que assinar mais uns autógrafos e tirar mais umas fotografias. Mas está uma música tão bonita, tão bonita, tão bonita, que só mesmo ouvindo. E então, sem mais delongas, vamos ficar com estas quatro musiquinhas francesas. Francesas, é bom, não é? Recordar os tempos em que a música francesa, enfim, era a época de ouro, não é? Anos 60, anos 70, já havia música inglesa, como é lógico, já chegavam cá os Beatles, os Jackson 5, tantos, sei lá, os The Carpenters, não sei se já serão. Creio que serão ainda do final dos anos 70. Frank Sinatra, chegava cá muita coisa, mas também chegava muita coisa francesa e era essa que mais se ouvia. Essa de Françoise Hardy, Jean Dassin, Johnny Hallyday, tanta coisa que chegava aqui em Portugal nessa altura francesa, era o tempo de ouro da música francesa. Patrick Bruel, o Hervé Villard, o Jacques Brel, tanta coisa que chegava. Então vamos ficar com estas quatro musiquinhas. E Nanã, vamos ficar depois com François Hardy, Tous les garçons et les filles de mon âge. Por fim, aliás, por fim não, por fim, quanto à música mais antiga, vamos então ficar com Vien de Marie e vamos finalizar esta voltinha das quatro músicas com Profession Artiste, Profissão Artista. Então, a música que são estas quatro músicas que nos vão acompanhar no decorrer desta emissão. Deixo-lhe um forte abraço e mais uma vez muito obrigado por estar desse lado. Até já! Nana, sur son ballon rouge, fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser. Calor, que calor, la vie. Et Nana, sur son ballon rouge, fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser. Que calor la mia. La chaisière s'est endormie, c'est midi au paradis. Vignol a pris son bâton, le manège tourne en rond. Dans ce monde où tout bouge, dans ce monde où tout est rose, le préfet joue du tambour, l'amour sera toujours l'amour. Et Nana sur son ballon rouge fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser. Calor, que calor la vida. Calor la vida, calor la vida. Calor la vida, calor la vida. Bonjour madame et bonjour monsieur. Le soleil ou l'amour, nous vous ont fermé les yeux. Guignol a perdu la guerre, le préfet la chaisière. Au paradis vous s'aimer, il vaut mieux n'y pas trop penser. Et Nana sur son ballon rouge fait bondir le soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser. Calor, que calor la vie. Par les rues, l'âme en peine, oui mais moi.

devant cet hôtel, cette chambre, il n'y a plus que moi et moi. Profession artiste, les yeux de toutes les couleurs, mais je ne sais plus le jour ni l'heure, signe particulier sensible. Profession artiste, que l'on soit mime ou bien chanteur, on est toujours seul sur la piste. Après la gloire, et je m'invente des images comme un vieux film qu'on revoit. Quelques sourires et des bravos, des signatures sur les photos, quelques dialogues et des visages comme des forêts devant moi. Profession. Música francesa, e não é só isso, é música francesa e romântica. Já ouviu falar em Jean-François Maury? Pois, eu acredito que já, até porque era um grande ícone da música, não se assuste, da música erótica francesa. É verdade, também cá chegava. Este tema Manacô é um tema tão bonito, é um tema tão, permita-me a expressão, tão sensual, porque é de facto. E então, neste domingo à tarde, vamos extravasar as emoções, vamos extravasar sentimentos, vamos extravasar tudo, porque agora vai entrar na Antena Web, ou o próximo tema a entrar no ar, chama-se Manacô e é de France, Jean-François Maury. Maurice, o próximo tema que vamos ouvir aqui na Antena Web. Vamos depois trazer-lhe mais umas três musiquinhas românticas. A segunda música, depois de Jean-François Maurice, é a música de José Alberto Reis, Amor Intemporal. Vamos ficar depois com Tony de Matos, Sou Romântico, e ainda Britney Spears. Ah, peraí. Não pense já que vou mudar aqui radicalmente. Não. É que Britney Spears também tem música romântica. Já vai ver, o tema que lhe vou apresentar chama-se Where Are You Now, que em português quer dizer algo do estilo Onde Estás Agora. É uma música muito romântica. É verdade que já tem 11 anos. Ainda Britney Spears era uma menina muito inocente. Era uma menina muito pura e casta. E então lá fazia as suas cantinhas românticas também, não era? Ela ficava crazy, mas também ficava... não é? Enfim, bom. Vamos então à música. São então estes quatro temas. Em segundo lugar, a segunda música a tocar aqui chama-se Amor Intemporal, de José Alberto Reis. A terceira, Sou Romântico, de Tony de Matos. E a quarta, Where Are You Now, de Britney Spears. A primeira é que não pode perder. Vá sentando, vá fechando os olhos para poder sonhar um bocadinho melhor, recordar aquele amor da adolescência, ou então, se está agora na adolescência, por que não recordar o passeio que deram ontem, ou até mesmo, não necessariamente na adolescência. Amanhã há casais de pouca, média e muita idade que ainda dão os seus passeios e ainda se amam, e isso é muito bonito. E então é para todos vocês que estão apaixonados, que estão em êxtase de amor, esta música de Jean-François Maurice, que toca agora mesmo e que se chama Manaco. Thank you.

então, o que é que achou desta música? É bonita, não é? Britney Spears com a música Where Are You Now. É desta maneira que continuamos esta emissão do domingo à tarde. Vamos agora para mais um intervalinho, mas antes tenho três músicas para lhe trazer. São três músicas bem bonitas. A primeira é de A Fine Friends, o tema chama-se Almost Lover. Depois ficamos com Shane Ward e o tema No Promises. E ficamos ainda com From This Moment On, uma música lindíssima de Shania Twain. Já lá vão 11 anos desde que esta música surgiu. Um álbum enigmático desta cantora de Shania Twain. E enfim, são estes os três temas que nos levam de encontro a mais um bloco publicitário. Depois eu volto para a terceira e última parte deste domingo à tarde. Deixe-me só dizer-lhe mais uma vez, porque é verdade e nunca é demais dizê-lo, que é um prazer, mas um prazer imenso estar consigo deste lado, para si deste lado. Escreva-nos um e-mail, diga-nos o que é que acha do programa, diga-nos o que é que acha da rádio, dê-nos alguma sugestão, enfim, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com e também já sabe que pode aproveitar para pedir as suas músicas para o programa Outra Margem, que vai para o ar às quartas e quintas-feiras. E bom, vamos à música e eu volto depois dos compromissos publicitários. Até já! Skin, the palm trees swaying in the wind, images. You sang me Spanish lullabies, the sweetest sadness in your eyes, clever trick. Weakness and strength, happiness and sorrow.

tem o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. O melhor do desporto nacional e internacional está aqui na Antena Web. Desporto Antena. É o programa desportivo da Antena Web que vai para o ar às quartas-feiras às 20h30 e aos domingos às 23h, com a apresentação e realização de Nuno Miguel. Mantenha-se informado com o Desporto Antena. Às quartas e domingos, aqui mesmo na Antena Web. E cá estou eu de volta nesta emissão para lhe trazer mais musiquinha. Já passamos das 2 horas de emissão, ou seja, já estou todo contente porque já vamos para lá 2 horas e eu ainda com tempo para lhe dar mais música. Então vamos agora ficar com duas musiquinhas alemãs. Uma o ouvinte já deverá conhecer, outra não, mas pronto. Vamos ficar com duas alemãs, uma francesa e uma inglesa. Estou-me a referir aos... Nós também temos que aproveitar, não é? Nós já temos aqui três programas de música portuguesa. A música portuguesa é bom defender, mas também é bom levar aos nossos ouvintes outras coisas que também é preciso divulgar, não é? Daí hoje precisamos estar mais a apostar na música estrangeira. Mas como dizia eu, então vamos ficar com os seguintes artistas. Vamos ficar primeiro com Olin Martin e última Mónica. Depois vamos chegar com Karel Gut e o fantástico tema Einmal und die ganze Welt, um tema bem bonito, vai com certeza gostar. É um tema em termos de sonoridade algo parecido com Mónica, mas são de artistas bem diferentes, cada um tem o seu estilo de interpretação. Depois vamos ficar com uma cantora francesa muito famosa, ela chama-se Mylène Farmer e traz-nos um tema de 1999, chama-se Souviens-toi du jour. É um tema bem bonito também, que com certeza já foi também ouvindo ao longo destas emissões da Antena Web, sobretudo nos últimos tempos. Vamos por fim ficar com uma música que quase que dispensa apresentações. Agora vou aqui mostrar os meus dotes, ou tentar mostrar. Já por acaso ouvi uma música chamada Words Don't Come Easy e qualquer coisa. Bom, isto é felicidade, amigos. Isto é felicidade. Fazer rádio é uma coisa excelente. Enfim. Mas como dizia, conheces esta música? Pois, chama-se Words e é do fantástico F.R. David. Ele que... Pouca coisa se encontra dele, ou pelo menos pouca coisa encontro dele. Mas o que é certo é que esta música ficou marcada, ninguém a esquece. E a prova disso é que uns 20 e tal anos depois, ainda cá estamos e ainda a sabemos de cor. É uma música lindíssima. Nem tenha a mais pequena dúvida para estas... enfim, para este final de tarde, de domingo. É uma coisa fantástica. Esta musiquinha assenta que nem uma luva. Enfim, para que ela assente que nem uma luva, eu vou calar, não é? Já chega de conversa, já chega de blá blá blá. Vamos à música, porque também é isso que vai enchendo esta emissão e é o mais importante. Ora bem, recordo então os nomes. Olin Martin com Mónica, Karel Gut com... Einmal und die ganze... está complicado. Einmal und die ganze Welt. Este misturar o português com o alemão, o francês e assim de repente às vezes atrofia um bocadinho. Mas pronto, continuamos depois com a voz de Mylène Farmer e Souviens-toi du jour, para finalizarmos com a música de F.R. David chamada Words. Monica,

spazieren gehen, davon hab ich schon als kleiner Bub geträumt. Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld, dass man Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. Et E cá estou outra vez para lhe dar mais 4 musiquinhas. Vamos ficar em primeiro lugar com os Beatles e o tema Hey Jude. Depois vamos ouvir Wish You Were Here. Vamos ainda ficar com os Within Temptation e o tema Memories. Vamos finalizar esta voltinha das 4 em português com os UHF e a Filha da Europa, ou melhor dizendo, Sarajevo. Filha da Europa era a Jugoslávia, que entretanto já se extinguiu e dividiu-se por outros vários países. Dois deles, os mais recentes países do mundo, Sérvia e Montenegro. Enfim, bom, está então na hora de passarmos mais quatro musiquinhas, depois eu volto para um bocadinho mais de conversa. Vamos à música, venha ela! Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Don't care. Antena Web, rádio à sua medida. Colder, and I'm just like her. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Diz-me que este verão foi mentira. Nada disto está a acontecer. Sarajevo, um alvo nas miras. E os polícias do mundo estão a ver. Jugoslávia bonita, filha da Europa, fronteiras malditas que o ódio devora. Sarajevo, Sarajevo, oh, oh. É no centro do velho continente que a matança de raças se consome. Esse homem de pé deve morrer no terreiro de caça. Só medo se move. Jugoslávia bonita, filha da Europa, fronteiras malditas que o ódio devora. Sarajevo, Sarajevo. Sarajevo não tem fim. A vergonha está isenta. Assim apodrece um país no palco deste planeta. O pior dos animais anda à solta. A vingança nos olhos ancestrais. Uma solução final que se lhe toma. Hitler à mesa dos chacais. Jugoslávia bonita, filha da Europa, fronteiras malditas que o ódio devora. Sarajevo, Sarajevo. Disse-lhe que iria fazer uma referência à Páscoa e faço, faço com todo o gosto. Há muitas pessoas por este mundo fora e por este mundo lusitano, posso ficar por aqui. Há muita gente que acredita, a maioria acredita, e então para todos eles, para todas as pessoas que acreditam no sentido da Páscoa, na Páscoa em si, na religião em si, segue-se a música de Frei Hermano da Câmara, Jesus, e ainda a música de Roberto Carlos, Jesus Cristo. Depois eu vou voltar para as despedidas, mas quero deixar estes dois temas, até porque, independentemente de serem dois temas alusivos a Jesus Cristo, mais importante é, para passarem aqui na Antena Web, são dois temas muito bonitos, de dois grandes nomes, um da canção portuguesa, outro da canção brasileira. Vamos então ficar com estas duas músicas. Aproveito para desejar então que todos tenham uma boa Páscoa. Ela está a acabar, digamos assim, mas pronto, espero que tenham uma boa Páscoa.

olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Oh, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. E bom, é fantástico. A emissão dura mais, mas o tempo passa mais ou menos à mesma velocidade. Passou muito depressa. Está mesmo na hora de me despedir desta emissão. Esta semana ainda há Antena News às 7 da tarde, mas a partir da próxima semana o Antena News já será às 9. Isto por um simples motivo, porque o programa de Diamantino Teixeira, o programa Expresso, passará a ter não uma, mas sim duas horas. Vamos finalizar então com duas músicas muito bonitas, na minha opinião. A primeira música chama-se I Believe You Are an Angel. É uma música dos Blue System, de 1992. E vamos depois ficar ainda com o Royalistic e Como Uma Estrela. São os dois temas então que vão finalizar esta emissão. Eu espero que tenha a continuação de um ótimo domingo, dia 4 de abril de 2010. Quero que saiba mais uma vez que foi um prazer imenso estar consigo a fazer companhia nesta tarde de domingo. E espero então que tenha sido uma companhia do seu agrado. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web, já a seguir então à Antena News com a jornalista, vamos dizer assim, a Diana Martins. Ela vai trazer o seu resumo de notícias. Fique bem, fique com a Antena Web e, quanto a mim, estou de volta amanhã às 21 horas para mais um Canto Português. Fique bem! Me be your friend. Tell me it's forever. Oh, you are like a shining star, so beautiful but far. We tie our dreams together. Oh, babe, it's raining in my heart. Just a game you play, and then you break apart. I believe you are an angel. Believe you are an angel. If you would come from heaven, heaven must be seeing you. You are an angel. When I see